E agora, direto do Estúdio 2 da Rádio Ônibus, você fica com o programa Juntos na Web. Muitas informações e serviços. Esportes com José Rodrigues. E tem ainda dicas da língua portuguesa. Juntos na Web. Nos comandos técnicos e na locução, Claudinho de Jesus. Patrocínio de Esquadrimax. Sua casa merece esse conforto. E JP Afiações. O seu profissional em afiações. Rádio Ônibus. Sua verdadeira companhia. Opa, vamos ficar juntinho então aqui, juntinhos, né? Eu daqui, você daí, curtindo mais um Juntos na Web. Obrigado mais uma vez, você que está curtindo a gente aí, né? Você está na melhor, você está na melhor companhia, é a Rádio Ônibus para você. E agora nosso giro, nossa matéria. Juntos na Web. Vamos dar um giro então pelas matérias, vamos dar um giro pelo que vai acontecer hoje aqui no programa Juntos na Web. Mais uma polêmica envolvendo uma mãe que estava amamentando seu filho. Já já a gente conta esse caso para você aqui. No Dicas Fáceis da Língua Portuguesa de hoje, a gente vai descobrir como se fala afinal, hein? É aonde ou onde? No nosso texto de estúdio de hoje, vamos ler um texto aqui do Paulo Coelho para você. Mário Sérgio Cortella, o filósofo preferido aqui da Rádio Ônibus e também do programa Juntos na Web, vem falando hoje também sobre um tema muito interessante, o fosso entre o discurso e a prática. Mais um assunto aqui de hoje, olha, a mudança climática e os alimentos. Vamos falar sobre alguns alimentos que correm risco de desaparecer pelas mudanças climáticas do nosso planeta. Juntos na Web, você, Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Lembrando que a Rádio Ônibus tem três estúdios, né? Estúdio 1, que fica lá na região de Itapecerica da Serra e é comandada pelo nosso querido amigo Henrique Estrada, né? Estúdio 2, está aqui comigo, né? E o Estúdio 3, que fica lá em Buenos Aires, na Argentina, é a Rádio Ônibus para você. Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Companhia, vamos abrir musicalmente aqui o nosso Juntos na Web de hoje. Vamos começar já atendendo aqui um pedido, né? O nosso querido amigo colaborador, o Shell, lá da Esquadrimax, pediu e vai ouvir aqui com a gente a música do grupo ABBA. A música é Sleep It On My Finger, aqui na Rádio Ônibus, aqui no Juntos na Web. Waving goodbye with an absent-minded smile. I watch her go with a search of that well-known sadness, and I have to sit down for a while. Little girl.

que não pode amamentar sossegada seu filho, né? Durante voo da companhia aérea Royal Dutch Airlines, a KLM, uma mãe alega que foi orientada por uma comissária de bordo a esconder o seio enquanto amamentava sua filha. O caso, publicado em um relato no Facebook por Shelby Angel, na página da empresa, se tornou viral com comentários de usuários e outros passageiros da companhia em apoio à mulher. Ela afirmou que, enquanto viajava de São Francisco, nos Estados Unidos, para Amsterdã, na Holanda, resolveu amamentar sua filha porque isso a acalmava e a ajudava a dormir e se sentir confortável. Antes mesmo de o avião decolar, no entanto, foi abordada por uma comissária de bordo que informou que, se ela quisesse continuar a amamentar, precisava se cobrir. Eu disse a ela que não, minha filha não gosta de ser coberta. Isso a incomodaria quase tanto quanto amamentar, não amamentá-la, né? Ela então me avisou que, se alguém reclamasse, seria um problema meu. Ninguém reclamou em nenhum dos voos que eu levei minha filha. Na verdade, ninguém nunca reclamou comigo sobre a amamentação em público, exceto essa comissária de bordo, explicou a mulher. Que coisa, não? Se tivesse lá uma menina com uma sainha curtinha, né, mostrando as coxas lá, aí não teria problema. Agora uma mulher amamentando a sua filha, que coisa, hein? Fico espantado como em pleno século XXI, com toda essa movimentação sexual, né, transbordando por aí, ainda temos um preconceito tão idiota como esse, que coisa. Vamos todos colaborar para a erradicação do mosquito da dengue. Não deixe água parada em vasos de plantas, pneus, garrafas ou em qualquer outro lugar que possa acumular água. Não descarte entulhos em calçadas. Objetos como vasos sanitários, tanquinhos ou pneus velhos podem acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Receba bem os agentes de saúde quando eles precisarem fiscalizar a sua residência. Eles estão ali para ajudar e orientar. Lembre-se que, além da dengue, o mosquito Aedes aegypti também transmite a febre chikungunya e o Zika vírus. Não podemos nos descuidar, pois o inimigo é implacável e depende somente de nós evitar que ele se prolifere. Programa Juntos na Web para você. Se você ainda não é parte, não faz parte aí do nosso grupo, o grupo Estúdio 2 Rádio Ônibus, é fácil, viu? Muito fácil. Anota aí o nosso WhatsApp, é o 98951-3492. Vou repetir para você, 98951-3492. Faça parte do nosso grupo, adicione a gente lá e saia conversando com a gente, pedindo suas músicas, né? Fazendo parte da família aqui do Grupo Estúdio 2 Rádio Ônibus. Você também pode mandar suas mensagens através do nosso e-mail, que é o estudio2radioonibus@gmail.com. Mande a sua dúvida da língua portuguesa, a sua dica aqui pra gente, né? Peça suas músicas, mande aí o seu recado, mande as suas críticas e sugestões pra gente. Esta é a radioonibus.com.br. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo?

todo mundo que está ouvindo a Rádio Ônibus agora, todo mundo que está ouvindo Juntos na Web vai adorar. A música é com o grupo Chicago, Heart Sensory. Rádio Ônibus, você, Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia, música, informação, serviço para você, essa música linda, né, que eu repito aqui, foi pedido pela minha esposa, Hard to Say I'm Sorry, uma música muito linda que a gente exibiu aqui e que foi pedido pela minha esposa Preta. Obrigado pelo pedido, querida. E se você quiser pedir a sua música, é só você entrar em contato pelo 989-513-492. Dúvidas de como falar e como escrever? Então, fique ligado no Dica Fáceis da Língua Portuguesa, agora no Juntos na Web. Afinal, se diz onde ou aonde? Essa é uma dúvida muito frequente, quando se tem dúvida, claro, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas usam o aonde em todas as situações, sem se preocupar com qual é a forma correta. Mas essa dúvida é muito simples de se tirar. A palavra aonde dá uma ideia de movimento e a palavra onde dá uma ideia de lugar fixo. Olha como fica fácil a gente não se confundir mais. Por exemplo, se eu digo a seguinte frase: Maria, aonde você vai levar o teu cachorro para vacinar? Significa que a Maria vai se deslocar para levar o seu cachorro para tomar uma vacina. Agora observe a mesma frase: Maria, onde o teu cachorro vai ser vacinado? Ou em qual clínica o cachorro de Maria será vacinado? Ou seja, a clínica fica no lugar fixo, num endereço fixo. Outra frase: aonde você está indo, meu filho? O filho está a caminho ou se movimentando para chegar a algum lugar. Aí o filho responde: vou onde está o papai. Veja que o papai já está em algum lugar, então o filho está a caminho de onde o pai dele está. Viu como fica fácil? Viu como a gente não vai mais se confundir quando tiver que dizer onde ou aonde? Gostou do nosso Dicas Fáceis da Língua Portuguesa de hoje? Semana que vem tem mais. E lembre-se, hein? Pesquisa e conhecimento, o caminho do saber.

solidão, amargura, desprezo e mais nada. Vou amargando a sorte que a vida me deu. Foi aí então, Evaldo Braga, né? Pedido do nosso querido Jaguará Manuel. Cantou essa música linda, uma música antiga, né? O passado de presente para você aqui dentro do Juntos na Web, mas uma música linda demais. Quem fala com a gente agora é o nosso filósofo preferido aí da Rádio Ônibus, também do Juntos na Web, Mário Cortella. Ele fala pra gente, olha, o fosso entre o discurso e a prática. Vamos ver do que se trata, é sempre um assunto interessante quando tratado por Mário Sérgio Cortella. Pensar menos faz bem, então vamos pensar um pouco sobre presença autêntica, a crença fraturada, pessoas que perdem a autenticidade. E elas se perdem, claro, no próprio auto-engano, colocando para si mesmas algo que compreendem como sendo sua presença no mundo, sua expressividade, sua capacidade de sinceridade, mas não o são. Exatamente desse modo. Isso está expresso em várias maneiras, né, da nossa presença na realidade e mais ainda, claro, na vida comunitária, nos muitos modos, né, que ela nos indica. Há pessoas que têm uma crença fraturada porque acabam cindindo, né, dividindo dentro de si aquilo que é o seu modo de pensamento e ação que desenvolve, aquilo que dizem e aquilo que praticam, que acaba tendo uma diferença, né, muito grande, um fosso entre esses dois movimentos, aquilo que é praticado e aquilo que é expressado, né, o dito e o feito, para usar uma expressão aí mais antiga. Por isso, Nathaniel Hawthorne, um escritor norte-americano que nasceu em julho de 1804. Na sua obra A Letra Escarlate, aliás, por muitos considerado o maior romance, né, da nação norte-americana, escreveu Hawthorne: ninguém pode, por muito tempo, ter um rosto para si mesmo e outro para a multidão, sem ao final confundir qual deles é o verdadeiro. Veja o lado interno, subjetivo e a objetividade que se mostra ou que se pretende mostrar ou até, né, expressar, mesmo que não tenha ali a marca da sinceridade. Lembrando de novo o Hawthorne: ninguém pode, por muito tempo, ter um rosto para si mesmo e outro para a multidão, sem ao final confundir qual deles é o verdadeiro. Isso quebra a autenticidade. É tempo para o conhecimento. Rádio Ônibus, músicas. Momento do ouvinte. É, estamos dois ouvintes aqui, né? Na verdade, a minha esposa Preta pediu duas músicas, já tocamos a primeira para ela e agora ela pediu a segunda música. A primeira ela ofereceu para mim, Hard to Say I'm Sorry, e essa ela oferece para as nossas filhas, né? Ela pede aqui Rick Renner, Filha, a gente vai tocar com certeza, tá bom, meu amor? E na sequência, a Fernanda, né, minha filha mais velha, também pede aqui uma música e a gente vai tocar também Tu Não És Sapes de Mi, que é cantada por Davi Carabem e Andréa Ross. Então vamos lá para as duas músicas, né? Começando com Rick Renner, Filha. Juntos na Web, você, Rádio Ônibus, sua verdadeira e única companhia. Fica com a gente. Hoje eu parei pra escrever alguma coisa assim sobre você e simplesmente me deixei levar pela emoção de poder lhe falar. Do dia em que você nasceu, vinda do amor de sua mãe e eu, um lindo presente que o Senhor nos deu, a realidade de um sonho meu. E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção. Seus olhos de um anjo pequeno iam se fazendo minha religião. Coisas que de mim não saem, a primeira vez que me chamou de pai, vou lhe confessar agora, minha filha. Com você eu aprendi que um homem tem que ter família. 15 anos faz agora,

és tan cruel veure't marxar. De ônibus e você, sua verdadeira companhia, essa música, né, em espanhol. Gostaria até de oferecer também lá para o pessoal da Rádio Ônibus Argentina, Mário Gilmenes, Jorge Palacin e Eduardo Percholdi. Grande abraço para vocês aí no Estúdio 3 da Rádio Ônibus. E uma última informação, olha, é possível que tenhamos que dizer adeus a algumas das nossas comidas e bebidas preferidas por culpa das mudanças climáticas, é isso mesmo. Com as transformações nos padrões de temperatura da Terra e a ocorrência cada vez mais frequente de eventos climáticos extremos, né, ondas de muito frio, calor, tufões e furacões, plantações podem ter dificuldade para vingar e peixes e animais poderão morrer. Por causa do aquecimento global, a tendência é que até 2050 a área com solo propenso à plantação de café, por exemplo, seja reduzida pela metade. No ritmo atual de poluição, até 2080 vários tipos de café deverão ser extintos. E o chocolate, hein? O chocolate é uma vítima inesperada do aquecimento global. O cacau adora altas temperaturas e abundância da umidade, mas ele ama ainda mais a estabilidade. Plantações de cacau são tão exigentes quanto as de café. Qualquer mudança na temperatura, no volume das chuvas, na qualidade do solo, na exposição à luz solar ou na velocidade do vento pode ter um impacto devastador na plantação. Olha aí, né? É o homem destruindo a natureza e, por consequência, destruindo o seu próprio alimento. Gente, lembrando que o Juntos na Web acontece toda quarta a partir das 18 horas, das 18 às 19 horas. Às quintas-feiras temos aqui o Amor à Terra, que vai das 18 às 20 horas com o JP e o Paulo César. Programação de sábado, hein? Das 8h15 até as 9h15 da manhã tem o Seleção Musical Rádio Ônibus. Às 9h30 entra o Paulo César com o seu Hora do Ouvinte até as 10h30. E às 10h30 tem um esporte aqui para você, das 10h30 até as 11h. É a programação matinal, a programação ao vivo da Rádio Ônibus. De segunda a sexta tem um giro de notícias com o nosso querido Henrique Estrada lá no Estúdio 1 da Rádio Ônibus. E o Juntos na Web fica por aqui. Semana que vem tem mais pra você. Tem mais Juntos na Web pra você aqui pela Rádio Ônibus. Obrigado a você que ficou curtindo a gente aí. Obrigado pela companhia, tá bom? Deixo pra você Peninha cantando Sonhos pra encerrar de forma brilhante o nosso Juntos na Web de hoje. Até semana que vem. Fui. Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu.